Olá, Mazzucchi. Olá, amigas e amigos que acompanham o blog do Mazzucchi. É sempre um prazer muito grande, um privilégio enorme estar aqui ocupando esse espaço precioso e tendo a atenção de vocês. Essa semana foi uma semana muito intensa, muitas atividades, muitas reuniões, as quais eu participei, e o tema preponderante destas reuniões foi turismo. O tema turismo é algo que eu gosto muito. Para mim é um tema muito caro. Turismo, empreendedorismo, desenvolvimento, são todas coisas que estão interligadas. Então eu tive a oportunidade de conversar com muita gente a respeito do turismo em nossa cidade, né, e na nossa região. Eu falei com empreendedores, eu falei com o pessoal do comércio, falei com prestadores de serviço, falei com o pessoal que é proprietário de empresas de viação, né. E o ponto alto da semana foi a conversa que eu tive na tarde de quinta-feira com a Michele Biazon. A Michele Biazon é esposa do Dr. Valmor Biazon, né? E ambos são proprietários de um solar fantástico, ao qual a Michele, que é arquiteta, está conduzindo a restauração daquela casa, aquele casarão grande, lindo, que tem próximo ali à prefeitura, subindo a rua Edmundo Saft ali, né, que é o Solar Pina, que está sendo todo restaurado. Né. Olha, eu aconselho você a pesquisar aí no Instagram, né, @solarpina, e seguir o Instagram, que tem fotos fantásticas lá desse espaço que está sendo restaurado. A Michele e a família dela estão contando com vídeos essa restauração. E olha, eu fiquei fascinado pelo espaço, pela história, pela rica história que a Michele nos contou, né, nesta reunião que tivemos na tarde de quinta-feira. Foi uma reunião assim muito prazerosa. Até quem me colocou em contato com a Michele, aqui vai um agradecimento público, foi a professora Tatiana Conrado. A Tati, que tem um conhecimento muito grande aqui da nossa cidade também, né? Muitos contatos, pessoas com conhecimento cultural fantástico, e a Tati tem nos colocado em contato com essas pessoas, e eu sou muito grato a ela. Faço aqui essa menção extremamente honrosa. E eu estou dizendo tudo isso, Mazzucchi, por quê? Porque eu acredito no potencial turístico da nossa cidade. Eu acredito que nós podemos fazer com que Taquara, a muito curto espaço de tempo, possa se tornar uma referência de entrada do turismo. Tá? Ah, como assim, Maurício, uma referência de entrada do turismo? Nós estamos aqui num ponto geograficamente muito privilegiado. E muitas pessoas que querem conhecer a Serra Gaúcha, muitas vezes não têm condições de ficar hospedado em Gramado ou Canela, né? Ou mesmo porque o custo é alto. Às vezes a dificuldade em conseguir uma hospedagem, ela é bastante grande também. Então eu tenho dito para empreendedores, empresários e com as pessoas que têm conversado que nós podemos ser uma porta de entrada para o turismo da Serra. E com isso nós também alavancarmos e vendermos o nosso turismo. Então é muito mais barato, né, se hospedar, por exemplo, em Taquara, e poder visitar a região a partir da nossa cidade, do que de repente ficar hospedado em Gramado. Tá? Isso com certeza é um fato que pode ser atestado por qualquer um. Então nós podemos fazer esse link, já que Taquara é mãe de Gramado, né, trazer essa repercussão para a nossa cidade, apresentar aquilo que nós temos de bom, aquilo que nós temos de belo, né? Os prédios históricos, a nossa gastronomia, as nossas igrejas. Então nós temos como fazer um grande trabalho aí envolvendo diversos setores e fazendo com que o nosso município fature também com o turismo. Tá? Tenho falado bastante com o secretário de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, o secretário Rodrigo Lorenzoni, né? A gente tem falado sobre muitas ideias, sobre muitos projetos, e ele é um parceiro, né, para ajudar as cidades a fomentarem o turismo. Então tá aí, nós estamos com a faca e o queijo na mão. E eu volto a dizer para vocês, tá? Visitem o Instagram Solar Pina. Vale a pena, tá? Vale muito a pena. Tem umas fotos muito lindas. Você conhecer um pouquinho da história desse casarão ali, que também é conhecer um pouco da história do nosso município. Tá bem? Forte abraço a todos. Ótimo final de semana. Paz e bênçãos.